Tá tarde, eu sei. Me recebe bem, acende o beck. Conta essas notas de 100 que eu fiz no corre. Sei que você não gosta, mas tu se envolve. Mulher, tá tarde, eu sei. Me recebe bem, acende o beck. Conta essas notas de 100 que eu fiz no corre. Sei que você não gosta, mas tu se envolve. Mulher, e tarde na noite, então entra na Audi. Vê se fica à vontade, vamos roletar a cidade. Vamos fuder e fumar no motel. Essa noite vai ser lua de mel. Eu te pego de quatro e te levo pro céu. Cê fica gostosa vestindo Chanel. A baby quando senta, essa raba representa. Faz uma foda bacana, senta na onda da marihuana. Eu sei que eu falei que eu voltava pra casa. Te prometo, não tava numa revoada, eu tava no corre. No corre, no corre. Tá tarde, eu sei. Me recebe bem, acende o beck. Conta essas notas de 100 que eu fiz no corre. Sei que você não gosta, mas tu se envolve. Mulher, tá tarde, eu sei. Me recebe bem, acende o beck. Conta essas notas de 100 que eu fiz no corre. Sei que você não gosta, mas tu se envolve. Mulher, me desculpa quando eu te chame de maluca, mas seu ciúme é do mesmo tamanho da sua bunda. Pra mim tu fala que odeia essa vida, mas ama se exibir pras amigas. Diamante novo no dedo como brilha. Ama quando falam que tu é mulher do chefe. Cortar meu cordão ninguém mexe. Pega meu cartão e se diverte. Assim é 777. Manda foto pelada pra eu não esquecer dela quando eu tô longe, mas não tem como esquecer, ainda tô preso na noite de ontem. Tu me dando dentro do carro, a gente dando fuga da viatura. A gente dando tiro nos inimigos, eu te dando tapa, deixa assinatura. Quando tem preço, não vai sair caro. Se tu fica, pelo amor, adrenalina ou status, te ofereço tudo tá no máximo. Tá tarde, eu sei. Me recebe bem, acende o beck. Conta essas notas de 100 que eu fiz no corre. Sei que você não gosta, mas tu se envolve. Mulher, tá tarde, eu sei. Me recebe bem, acende o beck. Conta essas notas de 100 que eu fiz no corre. Sei que você não gosta, mas tu se envolve. Mulher.